horas. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat, please, não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. Empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Ótica boa, nova simpatia, tradição. Vem pra ver, tô te esperando com um sorriso pra te ver sair. Com óculos de sol, óculos de grau, óculos pra perto, óculos pra longe, aqui é o ponto certo. Realizando sonhos pra te ver feliz, nós somos os melhores pra te atender. Nós somos esperança, somos vida e vida que você quer ter. Ótica boa nova, cidade alegria. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. Fala aí galera, tudo bem? A partir de agora, pra você, edição especial do Flash House. 10 anos de aniversário neste mês de agosto da Rio Sul Rádio. Pra você que não me conhece, eu sou o Milton Spaga, sou locutor, DJ do Litoral Sul Paulista, do Litoral Sul de São Paulo, da cidade de Peruíbe e também da Rádio Studio Class, uma rádio que se alinha à programação da Rio Sul Rádio e do Flash House, que você confere todos os sábados por aqui a partir das 6 da tarde. É o passado de presente para você na rádio que chegou ao futuro. E fico muito grato, muito lisonjeado de fazer esta edição para você e com você. Quero agradecer aí primeiramente ao DJ Marcandi e toda a equipe da Rio Sul Rádio pela oportunidade de estar participando dessa festa de 10 anos de aniversário, participando aqui da edição especial do Flash House. E no programa de hoje, entre outras, você vai curtir Technotronic, tem Inner City, que mais aqui? Planet Funk, New Order, M People e muito mais. Pra gente começar, temos o som do Snap com Mary Had a Little Boy. Tá no ar o Flash House. Ladies and gentlemen, DJ Spaga. Music for the people. Here she comes. Should I talk to her now? Yes, it's now or never. Don't fall to her smoothly. I approach, try to speak and almost choke that normal. to her now? Yes, it's now or never.

Sometimes we need reminding. Flash House, o passado de presente pra você na rádio que chegou ao futuro. Hope, Tree Frog and People, One Night in Heaven, New Order, Regret, a versão Fire Island Mix de 89, The Voice and Fashion, Give Me Your Love, Buckethead, The Bomb, Planet Funk, Chase the Sun e a primeira MCL com Blame on the Samba. Sendo assim, estamos finalizando essa edição especial do Flash House. Quero mandar um grande abraço mais uma vez ao DJ Marcante pela oportunidade de estar participando desses 10 anos de aniversário aqui da Rio Sul Rádio. Este e outros programas você também pode conferir aí no podcast. Então fique ligado. Um forte abraço para você e a gente se fala. Valeu! O passado de presente para você. Flash House. Sete nove. Dê um realce no seu visual. Nova ótica é um tchan no seu astral. Se você procura ver o mundo com outros olhos, venha pra cá você também. Nova ótica, óculos de sol. Nova ótica, óculos de grau. Nova ótica. E atenção para a promoção Nova Ótica. Na compra de uma armação acima de R$200, você ganha lentes antirreflexo. Visão simples até 2 graus. Nova Ótica. Castel Center, Resende, Rio de Janeiro. Comindre, mangueiras e conexões. Mangueiras hidráulicas, correias, rolamentos, lençóis e borracha. Conexões hidráulicas, mangueiras industriais, retentores, ferramentas. Comindre, mangueiras e conexões. Avenida Marcílio Dias, 655, Jardim Jalisco, Resende, Rio de Janeiro. Telefone DDD 24-3360-1468. www.comindre.com.br. Comindre Mangueiras e Conexões. Com certificação ISO 9000. Atendimento 24 horas para empresas cadastradas. Olá, você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times. Had to get it wrong to know just what I like. Now I'm falling. You say my name like I have never heard before. I'm indecisive, but this time I know for sure. I hope I'm not the only one that feels it all. Are you falling? Bye. like in the skies. Need a second. She's messing me up. She's stressing me, stop. I don't realize what's going on, mama. Mama, what does she want? What you want from me? Feel like I'm drunk, like I'm lying on knees. What's going on, mama? Mama, what does she want? What you want from me? Feel like I'm drunk, like I'm lying on knees. What's going on? Filthy, guilty. Kissing her lips, missing her hips in back of my girl. Filthy, guilty, you're killing me slow. Going so low, making me world. What's going on, mama? Mama, what does she want? What you want from me? I feel like I'm drunk, like I'm lying on knees. What's going on? Coming around, I'm in a crowd, like in the skies. Breaking up is so very hard to do. Nothing.